Mac FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, o Rio Cello Encounter, projeto criado e desenvolvido pelo violoncelista David Shu, da Orquestra Sinfônica Brasileira, é um dos mais longevos e bem-sucedidos projetos dedicados à música de concerto que acontecem em nosso país. No ano de 2014, ele chegou à sua 20ª edição, recebendo músicos importantes de diversas nacionalidades, atraídos por uma intensa programação que se estendeu por todo o mês de agosto. Um dos pontos altos de sua agenda foi protagonizado pela OSB no dia 15 de agosto, no Espaço Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Conduzida pelo maestro inglês Russell Giver, ela interpretou o concerto para violoncelo número 1 em Lá menor, opus 33, de Camille Saint-Saëns. Atuou como solista José Gregório Neto, um importante violoncelista da nova geração. Formado pelo Sistema de Educação Musical da Venezuela e que se sagrou vencedor do primeiro concurso internacional de violoncelos, promovido no ano de 2013 pelo Rio Cello Encounter. Saint-Saëns compôs esse concerto em 1872. O músico contava 37 anos de idade. Ele foi dedicado ao cellista belga Auguste Tourbeck. Este pertencia a uma proeminente família musical da Bélgica e lutava para promover o violoncelo à condição de importante instrumento solista, prerrogativa até então conferida especialmente ao violino e ao piano. O concerto de Saint-Saëns contribuiu fortemente para que essa meta fosse alcançada. Desde sua premiere, em 19 de janeiro de 1873, quando foi apresentado na Société des Concerts du Conservatoire, ele fez enorme sucesso, significando um incentivo importante para que vários compositores de renome se propusessem a produzir obras para cello solo. O concerto número 1 para violoncelo foi também um marco na carreira do compositor. Com essa obra, ele se afirmava definitivamente como o mais importante autor francês de sua época. Apontado por Shostakovich e Rachmaninoff como o mais importante de todos os concertos para violoncelo, o trabalho de Saint-Saëns também rompeu uma importante tradição. Ao invés de contar habituais três movimentos, ele foi escrito em um único movimento contínuo, ainda que dividido em três sessões distintas. Possivelmente, Saint-Saëns buscou inspiração em Franz Liszt, com quem dialogava com intensidade quando ocupava o posto de organista na Église de la Madeleine. Criança prodígio, Saint-Saëns tinha imensa facilidade para compor. O concerto para violoncelo foi uma exceção. Disse o compositor que sua concepção envolveu toda sorte de dificuldades, e que nunca mais escreveria outra peça para violoncelo. Mas quebrou essa promessa ao conceber o seu concerto número 2 para violoncelo e orquestra. É verdade que isso aconteceu muitos anos mais tarde, em 1902, sendo a obra dedicada ao violoncelista holandês Joseph Holman. Com a Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Russell Giver, passamos a apresentar o concerto para violoncelo número 1 em Lá menor, opus 33, de Camille Saint-Saëns. Atua como solista José Gregório Neto. Thank you. Acompanhado pela Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Russell Giver, José Gregório Nieto interpretou o Concerto para Violoncelo número 1, em Lá Menor, opus 33, de Camille Saint-Saëns. MEC FM apresentando Rádio OSB, com Sérgio Fortes. Dando prosseguimento à Rádio USB, vamos recorrer à gravação de um concerto que a Orquestra Sinfônica Brasileira apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 27 de março de 2004. A suíte La Strada, do compositor italiano Nino Rota, fez parte dessa programação. Giovanni Rota Rinaldi, mais conhecido como Nino Rota, nasceu em Milão no dia 3 de dezembro de 1911. Faleceu em Roma em 10 de abril de 1979. ficou famoso por conta de suas composições para o cinema. Formado no Conservatório de Santa Cecília, muito cedo ele se destacou tanto como compositor como maestro. Seu trabalho no cinema remonta aos anos 40. Colaborou especialmente com os diretores Federico Fellini, Luchino Visconti, Francis Ford Coppola e Franco Zeffirelli. Compôs para todos os filmes de Fellini, desde Abismo de um Sonho, que é de 1952, até Ensaio de Orquestra, filme de 1979. Nino Rota trabalhava compulsivamente. Produziu mais de 150 trilhas para o cinema. Foi também um importante autor de 10 óperas, 5 balés e de belos trabalhos orquestrais, de música coral e de câmara. Recebeu inúmeros prêmios. Com a música que produziu para La Strada, em 1954, uma obra-prima de Federico Fellini, ele foi agraciado com um Oscar e com os prêmios dos festivais de Veneza e do Reino Unido. Na interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, vamos ouvir a suíte La Strada, de Nino Rota. Conduz ao SB o maestro Yeruhan Sharovsky. Thank you.

Thank you. Conduzida pelo maestro Hierohant Charovsky, a Orquestra Sinfônica Brasileira interpretou a suíte La Strada, de Nino Rota. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Rádio OSB. Lembrando que você também pode saber mais sobre as atividades da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira através das redes sociais. A orquestra conta com perfis no Facebook, Twitter e YouTube. Participe de nossas redes e confira vídeos, entrevistas e detalhes da temporada. Acesse as redes pelo site da Orquestra Sinfônica Brasileira e compartilhe com seus amigos. Os programas da Rádio OSB também podem ser acessados em nosso site oficial www.osb.com.br. Para finalizar, queremos registrar a competência do nosso operador, Tony Godoy. Somos gratos por sua atenção, esperando reencontrá-los na Rádio OSB no próximo domingo, aqui na MEC, a partir das 13 horas, ou nas segundas-feiras, às 22 horas, oportunidade em que o programa é reprisado pela Rádio MEC. Muito obrigado e até lá. Rádio OSB. Produção e apresentação Sérgio Fortes. Apoio Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. Realização MEC FM.